autorizado a linhagem de decolar pistão 0, vento 340 graus, 3 nós. Autorizado a linhagem de decolar na 10, gol 90, 8. Para 9972, bom dia, Canadá do Skycom. Deixe nome e voo 1970. Para 9972, autoridade por atendimento da presença. Boa noite, bom dia, Alfa-Tilo, bom dia. Autorizado chegada na área, deixa para o nível 060. Autorizado na área, 060 DC, Alfa-Tilo. Alfa-Tilo, solicita o desvio esquerda, mais 2,7 milhas, desvio automações. É, se livre dos desvios, serra Alfa-Tilo. Grato. Deixa para o nível 170, informa o tráfego a 11 horas, 2 níveis. Lá, como 20, cruzando 160 para o 060, rumo norte. Eu Cuidado 160, federal 9972. Para 160, federal 9972. Deixa eu me construir agora em 1918. 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, gol 908. Gol 908, bom dia, ataque radar, fica para o nível 380. Após 2.000, autorizado de direto elétrica. 2.000, elétrica para 380, gol 908. Será 9972, irá executar algum desvio à esquerda? Negativo, não é efetuar desvio à esquerda. Só para 3.000 pés, a última 011, será 9972. 3.000 pés, 1011, será 9972. Bom dia, azul 9728, cinza Golf 943. Pela paz de Deus, eu autorizo a voar a ITAP. Eu não aconteço me dizendo a aeronave que eu estou seguindo. 2.000 por mais 1.0 milhas, eu só acho que é aquilo. É, suporte ao término do desvio, serra a ITAP. Passará ao término do desvio. 9-0-1, solicita desvio à esquerda por 15 milhas e após ter condições de voo. Ah, direita, desculpa, 15 milhas e após ter condições de voo, Alepa. Desvio, 9-0-1. Obrigado. Controle Oceano Oscar Kilo já terminou o desvio, tem condições de aprovar o TAP. Obrigado, TAP, encerra o Oscar Kilo. TAP, Oscar Kilo, terminou o desvio. Geral 9972, vista para 2000 pés, autorizado a final IELS, reporte estabilizado. 2000 pés, motor estabilizado, geral 9972. Quanto copia o nome 728? 360, autorizado para a cidade maravilhosa no aeroporto Santos Dumont. Via do Zulu 44, recorda 1-0 com a direita no perfil da L, Lida, BDEV. 5033, transponde 098, controle. 7, autorizado Santos Dumont, mais 360. Via 2044, decorda 5-0, sobre direita posta, é a Almeida 5033, e controle 119-8, com azul 9738. A saída da Almeida, me deve. Me deve, da Almeida, me deve, obrigado. Chama a próxima expectativa, Almeida. Ah, importante. Tem um último e-mail. Alô, Francisco Luiz, para a máquina 72. Muito obrigado. Alô, Francisco Luiz, passaria do 2234, de Batilha, para a passarei o 2224, agora vou operação para sequenciamento. Tem condições de voar na proa 360. De alguns instantes, sim. Por enquanto, não. Parte término de desvio. Passarei o 2224. Passarei. Entrei 5-7, bom dia, autorizado chegar da Bronx, vista para 4.000 pés, aí chama 0-1-1. 4.000 pés, Bronx. Obrigado, Bronx. 9081, estamos contra o Recife, 1288 e ao término, 1260. 1288, 1260, vou... 9081, obrigado, boa noite. Erra o Cacilo da presente, vou a posição Duna. Boa Duna, céu Cacilo. Salvador, Sam, Mike Zulu Lima. Prossiga. Zulu Lima na remota 1-2, pede autorização remota para a posição 7 no pátio 1. Autorizado, reporta o tempo. Lima, reportará no tempo. 224 tem condições de curvar à esquerda? Negativo, nem à esquerda nem à direita. O 2224 tem informações dos dois lados. Sim. Número 3 na aproximação, então faça uma espera na posição do 1, tem condições? Afirmativo, 2224. Isso é para 4 mil pés, faça espera em Luna, pela curva pela esquerda. Luna, curva pela esquerda, informação para 2224. Erra, acho que 2 mil pés, autorizada a fumar ILS, reporta estabilizado. Sim, a 3 mil, reportada estabilizado na ILS, não deve ser acontecido. Estabilizado ILS, 9973. Para 9972, completo sinal chama torre, 1-1-8-9-5. Completo 14-8-9-5, 9972, obrigado. Posição 3597, possibilidade de voadora. Até a chegada, o 3597. Vai manter o 3597. Salvador Sideral 9972, bom dia, BLS, Baixada de Chicago. Sideral 9972, já descaso, 9011, no ajuste, livre pouso, pista 90, vento 340 graus, 39, pista molhada. 34, pista molhada, até livre pouso, 9972. Salvo 1-3045, desce para 2006, livre leste, a porta está molhada. Então, agilizando o alinhamento, guardando a autorização de decolagem, 625. Ok, alinhamento aí, 5-1, aguardo decolagem imediato. Já passou o externo, baixado travado 2224, tá 4 milhas da pista. Gente, 62, o passageiro 2224. 251, decolagem autorizada, pista na 0, vento 340 graus, 3 mais. Decolagem sem parada, Canaria 251. E o tráfego já iniciou a decolagem, senhor? Confirmo. Estilo. Nós estilo completo final de cena torre 1895. 1895, senhor, estilo. Solo 1291. Variável 3 nós, pista livre, livre pouso, pista na 0. Livre pouso, pista na 0, parceiro 224. A esquerda via aquilo, quando lá tentou o sinalizador. Autorizada a sinal ILS, reporte e estabilidade. Meu pé está autorizado procedimento 3517, reportará estabilizado. 4319728. Ação? Afirmo. A sua transmissão está sendo entrecortada. Controle Salvador, hoje né? 6251, cruza 2000, daí o LEDA. Canal 6251, bom dia, contato radar, signatário nível 360, autorizado direto LEDA. Salvador 360, vou LEDA, hoje né? 6251. Azul 9728. Eu bati o 3, autorizado para o pushback de acionamento, chama a taxa. Autorizado para o pushback de acionamento, azul 9732. Aos 4-2, direita 1-2-1-1, 1-2-1-1, solo. Direita 1-2-1-1, 2-2-2-4. Passa daqui no... Consumir após o pulso, segue para qual pátio? Alfa, Alfa, Alfa, Juliette, 2224. Não copiou o 2224. Valeu, 3 mais. 7, polo autorizado, senhor Escarceiro. Deu parte 1. Sax, Azul 9728, CLB 85, autonomia 3 horas e 30, até na Campinas. Já saído do 430, a porta está ingressando no 41 do Azul 9728. Azul 9728. Aquilo, bom dia, táxi via Alfa, a porta antes da Taxi Juliette. Conhece o aeroporto? Zona Alfa, a porta antes da Juliette. Está em conhecimento do aeroporto. E sim, como é certo, completo final, está na torre, 11895. 2895, 3597. Vamos. Chame 2845, 1.000 horas de ajuste. Boa viagem, o 9728. Gente, via parte linda até o ponto zero, quando o ponto é 2845, com 34 horas. Bom dia. Bom dia, 1.000 horas de ajuste. Não chove mais sobre o campo. Pista úmida. Cheque o trem. Pouso autorizado, pista 0, vento da leva 2 baixo. 251, Centro Recife, 133. É o Cerne, 1251. Entendeu? 3525, 251, Janeiro 652, 51, muito obrigado, senhora. Aqui eu já faço uma Juliette para prosseguir. Ingresso Juliette, controle os portões e chama novamente para o visual para animar. Azul 9 728, autorizado alinhar e manter a terceira 90. Ali mantendo aí na 90, azul 9728, né? Então 3597, solo 50, direita no 211 no solo. Direita no 211, peraí. Taxi de Alfa, Alfa de Cidade LED. Alfa de Cidade LED, 3, 7. Colagem autorizada, pista na zero, vento calma. Autorizado, 9732. Máquina Quebec chama novamente, se é isso aqui. Uma máquina Quebec vai chamar. Uma máquina vai chamar na Quebec. Vai precisar de transporte passageiro para o terminal? Não, não, vai daqui. Muito obrigado. Porta 3597, centro brasileiro. O 3597, livre ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Controle, Salvador, bom dia, azul 9728. 9728, bom dia, contato radar, levar o nível 360, autoridade direto Leda. Gente, direto Leda, azul 9728. A novembro, a Oscar até o Pátio 4. Se na mesma cruzar, você segue a mesma via Oscar até o Pátio 4. Certo, né? Na questão, aguardando a viatura, certo. ao certo, uma vez. Azul 9728, controle. 9728, na escuta, controle. Entre Recife, 13325 e Alterne, 1251. 13325, 1251, bom dia. Thank you. 725, bom dia, contato radar 79 milímetros. Foi bom, foi a da Banque, foi a parte da direcida. Para 4.003, ajusta no 011. Ajustador 011, 4.001, bom dia, está na bancificação. Desça para o nível 050, informa a prova do civil. Salvador, bom dia, patrulha 2228, ciente da informação Golf. Diego 2228, Golf, confere. O polo que eu tenho aqui é das 7 horas, por enquanto ele vem, se você sabe se foi apresentado alguma delia? Eu vou confirmar com a empresa, confere. precisa? Matia Pro 060, com mais 5 milhas. Ele está dando muitas informações aqui à direita e à esquerda. Depois, pode abrir o nosso autorizado. Nós estamos autorizados o no chamado 409. Afirmativa, pode ser o Luna 9409. Guardião 05, acionado pelo segundo esquadrão, regulou depois do carnaval, agora saiu depois de amarelinha pelo corredor de SPR, com a piloto Guardião 05. Então, os contatos visuais, a última 01. Guardião 05, Sena Torre, 1185. Oi, tomador. Muito bom dia, Guardião 05. Bom dia, 05. Juste. 05, está no corredor Chegue, a próxima está com a visual com o campo. Quando autorizado, direto para o pátio do Grécio. Está presente, eu estou. autorizado no posto nacional para o Grael, 05. Pouso acertório no Greia 280 graus 29, se aporta solo controlado 05. Pode prosseguir descida conforme o procedimento? Para 2000 pés, livre já. Autorizado EDS, hoje mais autorizado, hoje não é 625. Thank you. Ceutã 9409. Ceutã 9409, complexo tráfego, meteu 118-295. 295, obrigado, senhor. Salvador, 9409, sinal de LS da 10, baixar travado. Salvador 9409, ajuste 9011, livre pouso, piscina 0, vento variável 3 nós. Livre pouso na 10, 3, 9409.